E temos feito muito, mesmo para a zona de Lisboa, de Odivelas, nós temos lá muitos produtos nossos. Só que de um instante para o outro, estão aqui 40 e tantos anos de trabalho e de alguma economia, alguns lucros que se ia acumulando, investimento que fazer, íamos fazendo investimento. Quantos trabalhadores é que tinha? Éramos 12, neste momento 12. Já chegámos a ser 20, mas depois houve ali aquela quebra de trabalho. Alguns foram saindo, nós também não tínhamos assim muito trabalho na altura, mas fomos aguentando. Sim, mas dentro dos possíveis. 12, somos 12. 12 famílias que agora sim, ficam 12, afetadas. 12 famílias que estão a ser afetadas. Eu não queria pô-los em casa e já estou a movimentar-me para que realmente continuar, mas para erguer o que tinha aqui, preciso realmente de ajuda. Sem ajuda eu não consigo. Eu tenho um seguro velho, mas não me vai cobrir tudo, porque os seguros a gente sabe como é que é. Quando é para se fazer o seguro e para pagar, eles... É todas as facilidades. Quando realmente há qualquer azar, quando há problemas, já começam realmente a fugir com as situações. Eu tenho ali 3 viaturas, eu tinha... Só fiquei com uma, porque eu até estava para Lisboa e fiquei retido. Não tem. Isto tem que ser tudo novo. Tem que ser tudo novo. Construído de novo e equipado. Eu vinha de Lisboa e fiquei retido na IP3 e só de manhã, quando cheguei aqui, era às 8h30. É que viu este cenário, embora eu já soubesse que alguém me alertou, eram 2h30 da manhã, me telefonou a dizer que eu já não tinha carpintaria. E realmente é complicado. Complicado porque é uma vida de trabalho. Isto não é fácil, não é fácil. Nós queríamos agradecer-lhe muito, eu sei que isto é muito difícil estar aqui nesta altura e a reviver tudo outra vez, e queríamos agradecer a sua disponibilidade para estar aqui connosco e prestar-lhe uma palavra de solidariedade neste momento que é muito difícil. E dizer que nós temos feito um esforço muito grande e temos assinalado que é preciso dar resposta às pessoas. Foi uma catástrofe que aconteceu aqui em Oliveira do Hospital, porque isto aqui era um jardim, Exatamente. Era um jardim. E agora está tudo praticamente preto. Toda a gente tinha trabalho. Eu costumo dizer que só aqueles que não queriam trabalhar é que não tinham trabalho, mas infelizmente agora. Isto precisa complicado. De uma resposta de fundo, não é? Não pode ser uma coisa rápida. Não podemos andar aqui um ano, 2 anos, 3 anos para. Sim, até porque senão as pessoas vão-se embora, não é? Se não têm cá trabalho, quem é que vão fazer à vida, não é? Pois. Não têm outro sustento, é muito complicado. É complicado, muito complicado.